الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوار عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يغلبن كريما ويغلبهن لئيم، فأحب أن أكون كريما مغلوبا، ولا أحب أن أكون لئيما غالبا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, um dos grandes problemas que o jovem enfrenta hoje em dia é o casamento. Eu conheço muitos jovens, eles querem casar, mas devido a esta e aquela dificuldade, eles não conseguem contrair um matrimônio. Inshallah, esse é um tópico muito longo. Falar sobre o casamento é um tópico muito vasto. Porque se a gente for a começar com quem você deve casar, quais são as qualidades de uma mulher virtuosa, os direitos do marido e da mulher, é um tópico muito vasto, muito longo. Inshallah, vamos tentar aqui resumir e tentando englobar todos esses aspectos importantes da nossa vida social. Falando sobre o casamento, meus irmãos e minhas irmãs, subhanallah, certa vez um filho, ele perguntou ao seu pai: pai, quanto é que custa casar? Meu pai, quanto é que custa para casar? Então o pai respondeu: meu filho, não pergunte isto, porque eu até agora ainda estou a pagar. O meu filho, não pergunte isto, porque eu até agora ainda estou a pagar. Certa vez, prezados irmãos, uma mulher fazia o dua. Ela fazia o dua. E ela disse: oh Allah, conceda-me prudência para entender o meu marido. E Allah, conceda-me prudência para entender o meu marido. Ou Allah, conceda-me amor para o perdoar. Conceda-me amor para o perdoar. Ou Allah, conceda-me paciência para os seus temperamentos. Os seus temperamentos. Porque, ou Allah, se eu te pedir força, eu sou capaz de apedrejá-lo até a morte. Então, o casamento, meus irmãos e minhas irmãs, é um tema muito vasto. Mas, inshallah, na luz do Corão, Sharia e Hadith, vamos aqui, inshallah, mencionar alguns ahadith, alguns ditos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quem sabe se a gente assim o fizer, então esses problemas que vivemos todos os dias na nossa sociedade, problemas de divórcios, violência familiar, todos esses problemas, inshallah, na base do Corão e Hadith, inshallah, será a nossa solução e podemos viver com harmonia, paz nas nossas casas, inshallah. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: vai chegar um tempo em que o nikah será difícil e, como consequência disto, o zina e o adultério tornar-se-á am e vulgar. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse isso, prezados irmãos, subhanallah, hoje a gente nota e vê as suas palavras. Por isso ele não mais antigo anil hawa. Tudo o que ele falou, não falou por capricho. Hoje, o nikah torna-se muito difícil, porque as pessoas complicam muito. Porque tem que ter aquilo, tem que ser daquela família, tem que ser assim. A gente complica tanto, é por isso mesmo temos filhas de idade muito avançada nas nossas casas, que ainda não contraíram o matrimônio. Muitas das vezes é complicação. Quanto mais o nosso nikah for simples, então, prezados irmãos e irmãs, o zina e o adultério vai acabar. São palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoje, infelizmente, prezados irmãos, a cultura ocidental está tanto dentro das nossas vidas que a menina, a moça, acha que quanto mais tarde casar, melhor é. É por isso mesmo que vem no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: se dentro de uma mulher três qualidades nós observarmos, então ela será considerada como uma mulher de muita sorte e fortunada. Quem é essa mulher fortunada? Número um, aquela mulher que casa cedo. Assim que veio o primeiro pedido, claro, se ela gostar também, ela não é forçada a aceitar, ela casa, então é um primeiro sinal. E essas três coisas, prezados irmãos, hoje em dia é totalmente o contrário daquilo que o Ocidente diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: casar cedo. Número dois, o seu dote é mínimo. O casamento é uma coisa simples. E logo, a terceira qualidade, ela logo tem um filho. Agora vamos ver o que é o Ocidente, hoje o mundo que a gente vive diz? Não. Primeira coisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: sinal da mulher fortunada, ela casa cedo. O Ocidente diz: casar cedo, por quê? Continua. Você ainda tens 18, 19, 20, 23 anos. Quando tu tiveres teus 30 anos, aí podes casar. É a mesma coisa para o rapaz: por que você quer casar agora? Vamos lá ainda curtir, vamos lá chilar um pouco ainda. Queres casar agora? Responsabilidade. É totalmente o contrário do hadith. A segunda coisa, o profeta disse: um casamento simples. Um casamento simples, dote mínimo. Hoje as nossas irmãs que querem, tem que ser o casamento. Eu ainda vou casar mais tarde. Mas o dia que eu casar, vocês vão ver. Que organização, que casamento. Totalmente contra o hadith. E a terceira coisa, depois do casamento, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: terem logo o filho. Hoje diz que não, porque ter o filho, vamos ainda continuar. Quando acho que tem 30 anos aí que a gente pode ter já o nosso primeiro filho. Então, prezados irmãos, hoje em dia a gente dificulta as coisas. Então, quando dificultamos o nikah, então a consequência praticamente será o ziná. É o que a gente dia a dia a gente vê, que crianças ilegítimas fazem parte da nossa sociedade. Prezados irmãos, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, um grande imam entre os nossos quatro famosos imams, ele disse: Man da'aka ila ghayri ziwajin, faqad da'aka ila ghayri islam. A pessoa que te chamar ila ghayri ziwaj, para não casar, então na verdade ele chamou-te para uma coisa fora do islam. Ele chamou para outra religião além do islam. O casamento então é importante, prezados irmãos, que olham quando Allah subhanahu wa ta'ala começou com a criação deste mundo. Allah ta'ala criou a quem? Allah ta'ala poderia ter criado pai, filho, irmão, irmã, mãe, filha. Allah ta'ala não criou isto. Allah ta'ala começou com a criação marido e mulher. Criou Adam alayhi salatu wassalam e Hawa alayhi salatu wassalam. Isso para mostrar a importância do nikah e do casamento no shariat. Em outras palavras, Adam alayhi salam estando no jannat. Em outras palavras, Adam alayhi salam estando no jannat não desfrutou completamente o jannat sem ter a sua companheira. Allahu Akbar. A gente nota a importância do casamento no Islam. É por isso mesmo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: o coitado dentre vós é aquele que não tem mulher. Aquele que não tem mulher, aquele que não casou, claro, vai, não é hoje em dia. Não, eu tenho mulher, é minha amante, é minha namorada. Nós estamos a falar aqui, quando não tem mulher, aquela mulher que ele fez nikah, uma coisa lícita e halal. Esse é o mais coitado. Mu'adh bin Jabal, prezados irmãos, foi um grande sahaba. Mu'adh bin Jabal, radiallahu ta'ala anhu, ele já na beira da morte, quando ele estava na agonia, devido a uma epidemia, a sua mulher já havia falecido devido à mesma epidemia. Então Mu'adh bin Jabal, radiallahu ta'ala anhu, ele estava a dizer para as pessoas: zawijuni, zawijuni, zawijuni, eu quero casar, realizem o meu casamento, façam o meu casamento. Então fata'ajjab an-nas, as pessoas ficaram surpresas. Ya Mu'adh, anta a'lamul halal, a'lam bil halal wal haram fil islam. Oh Mu'adh, você é o mufti. Mu'adh é o mufti deste ummat. É aquele que conheceu mais halal e haram. Nas palavras do nosso mestre Muhammad sallallahu alaihi wasallam: como é que a gente vai fazer teu casamento? Tua mulher faleceu agora devido a essa doença. E você também está na mesma doença. Está na beira da morte. Então Mu'adh bin Jabal diz: zawijuni, li anni akhaf an amuta hadhihi al-layla, fa alqa Allah azaba. Ele disse: sim, senhora, faça o meu casamento, porque eu tenho medo de morrer nesta noite e encontrar Allah subhanahu wa ta'ala a'azab. A'azab, o que significa? Biduni zawja, sem mulher, sem esposa. Porque a pessoa que partir deste mundo nesta condição terá que responder várias questões perante Jalla Jalalu. Então, prezados irmãos, destas todas passagens nós aprendemos a importância do nikah no Islam. O Islam, prezados irmãos, aconselha o casamento. O Islam aconselha o casamento. Certa vez, três homens foram perante a nossa mãe Aisha radiallahu ta'ala anha. Claro, com véu, eles fizeram algumas perguntas e disseram: como é que é o ibadat, a adoração de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Então a Aisha radiallahu ta'ala anha, ela disse: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de vez em quando ele vem para casa, ele dorme, acorda no tahajjud. Pronto, ele de vez em quando dorme e também acorda na última parte da noite, tem feito seu salat tahajjud, não passa toda a noite em pé em frente a Allah subhanahu wa ta'ala, não jejua sempre, jejua de vez em quando, e também tem mulheres, tem esposas. Então aqueles três sahabas, vendo isto, então eles disseram: sim, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faz isto, é porque ele é ashraful makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados. غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então é por isso mesmo que ele não tem que esforçar assim tanto no ibadat. Então um deles disse: eu a partir de hoje nunca mais vou comer, todo dia em jejum, nunca mais, sempre jejum. Outro diz que eu nunca mais vou dormir, toda noite agora só em pé na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro disse: eu já não quero saber mais de casamento nem cá, não quero mais. Foram-se embora. Quando Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou, Aisha radiallahu ta'ala anha, ela contou o incidente para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ele ficou zangado. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficava zangado, ficava que nem uma rosa. E disse: ana akhshakum lillah wa a'lamu bihududillah. Eu sou mais temente perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu sei mais do que vós as obrigações e as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eu aculo, assumo. De vez em quando como também e jejum. Wa arqudu wa anam wa aqumu. Eu de vez em quando durmo e de vez em quando fico em pé na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atazawwaju an-nisa. Eu também caso-me. Tenho minhas esposas. Eu tiro tempo para estar com minhas esposas. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse numa outra passagem: an-nikahu min sunnati. Que o nikah é minha tradição. E também ele disse no outro hadith: faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aquela pessoa que não gostar do meu sunnat, então praticamente, falaysa minni, ele não faz parte da nossa tradição. Então, irmãos e irmãs, o nikah é muito importante. Subhanallah. Infelizmente, como eu havia dito no princípio, hoje a gente complica isto. Eu aconselho aqui a todos os jovens que de uma ou de outra maneira ainda não se casaram, ou meu jovem, escuta este hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: três tipos de indivíduos é a promessa de Allah de os ajudar. Três tipos de indivíduos é a promessa de Allah de os ajudar. E um deles é aquele jovem que se casa somente com a intenção de se manter casto e se afastar dos pecados. É a promessa do nosso Criador que a ajuda de Allah estará com esse jovem. Que Allah, estou a casar para me afastar dos pecados, dessa pouca vergonha e imoralidade que presenciamos diariamente. E Allah, estou a casar com esse objetivo. Então é a promessa de Allah que a ajuda dele estará consigo, meu irmão. Por isso, prezados irmãos, são várias virtudes do casamento. Por isso, aqueles que por uma ou outra razão ainda não se casaram, vamos, enquanto é cedo, inshallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: ya ma'ashara shabab, ou jovens, man istata'a minkum al-ba'ta falyatazawwaj. Quem de vós consegue casar, tem condições que case. Fa'innahu aghaddu lil-basar. Porque se você fizer isto, aghaddu lil-basar, vai ajudar em você baixar o teu olhar, não olhar para coisas proibidas. O ahsanu lil farj, e é melhor para suas partes privadas. O man lam yastati', e quem não conseguir fizer, então fa alayhi bis-som, então que jejue. Fa inna lahu wija, porque se ele fizer assim, será o hafiz, será o mani'. Então o jejum vai impedir dele praticar certo tipo de pecados. Então, irmãos e irmãs, um apelo que eu lanço e deixo aqui também a todos os pais: que por uma outra razão o filho não consegue casar, então é uma obrigação dos pais. Porque todo o pecado que o filho ou a filha faz depois de atingir a puberdade, o pai terá que responder. Porque é a obrigação do pai, assim que a filha atinge a puberdade, fazer mandar casar a filha, mandar casar o filho. Hoje, infelizmente, em algumas famílias, os pais não fazem isso. Falam, mas porquê? Casar agora? Então, mais tarde, que isso não aconteça, mas a gente às vezes nota e presencia esses fatos, quando a menina vem com uma barriga em casa, quando o rapaz traz de repente uma não muçulmana e apresenta os pais já estão a chorar, deitam lágrimas de sangue. Por isso, não vamos olhar para o muito. Quando vem um pedido, olhemos para o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que tunkahu al-mar'u bi arba, que se você quer casar, a mulher normalmente, alguém, a pessoa pede a mão da mulher em casamento, nenhuma dessas quatro coisas. Uns casam, limaliha, porque ela é rica, tem dinheiro, vou casar com ela. Outros casam, lijamaliha, porque é muito bonita. Hoje em dia todos olham para a beleza exterior. Todo mundo olha para a beleza exterior. E muitas das vezes, vem no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bem disse isso: Al-mar'atul hasana fil manbati su. Que não só olhe para a mulher bonita. Muitas das vezes a mulher bonita, minhas irmãs vão me desculpar lá em casa, nem todas são assim, mas muitas das vezes a mulher, quando é bonita, então ela é pouco mais orgulhosa. Então uns casam por causa da beleza, outros casam tunkahu al-mar'u por causa li hasabiha, a família, ela é uma família nobre, e no fim bilidiniha, alguns casam por causa do din. E nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: fadfar bidhati din. Se fores a escolher, então escolhe uma mulher piedosa. Se fores a escolher, escolhe uma mulher piedosa, porque se ela tiver din, meu irmão, então inshallah você terá uma boa mãe para os seus filhos. Ela saberá te respeitar, ela saberá dar os seus direitos quando ela tiver din. Prezados irmãos, ao escolher, há uma passagem que Nuh ibn Maryam, havia um homem chamado por Nuh ibn Maryam. Então, ele queria, esse homem de Nuh ibn Maryam, ele quis realizar o casamento da sua filha. Então, ele foi pedir conselho a um seu vizinho que era idólatra, que era adorador do fogo. Que a minha filha quer se casar, o que tu achas? Subhanallah, quem eu posso escolher para minha filha? Então aquele majus disse: Subhanallah, yastaftunuka wa anta tastaftini. Você é um grande ali, um grande santo, você está a pedir a minha opinião. As pessoas vêm pedir a sua opinião. Ele disse que nada, dá lá, o que tu achas? Dá lá a tua opinião. Subhanallah. Olham para a resposta do majus quando o pai queria escolher alguém para a sua filha. Então aquele homem disse: não muçulmano. Ele disse: inna ra'isana kisra kana yakhtarul mal. Ele disse que o nosso chefe, o nosso líder, kisra, o rei romano, كَانَ يَخْتَارُ الْمَالَ, ele escolhia a riqueza. O rei romano, قَيْسَر, كَانَ يَخْتَارُ الْحَسَبَ, o rei romano, Kisra é o rei da Pérsia. O rei romano, قَيْسَر, é o rei romano, ele كَانَ يَخْتَارُ الْحَسَبَ, ele escolhia a família. O النسب, e o rei com Muhammad, e ele depois disse: o vosso chefe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كَانَ يَخْتَارُ الدِّينَ, ele escolhia o din. فَانْذُرْ أَنْتَ بِأَيِّهِمْ تَقْتَدِي. Entre esses três, Roma, Pérsia e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem você segue? Então siga aquele. Subhanallah. Então, prezados irmãos, certa vez um homem perguntou a Hassan e disse: inna li ibnatun, eu tenho uma filha. Faman tara an uzawijaha lahu, quem você acha que eu devo entregar a ela? Prezados irmãos, naquele tempo era muito simples. Hoje em dia é tanta complexidade. Islam é muito simples. Os pais naquele tempo, quando tinham filhas, vi um homem que tinha dinheiro, ele dizia: irmão, olha lá, tu não és casado? Venha para casa, venha ver a minha filha. Se eu gostar, vamos fazer o casamento. Straightforward. Uma coisa simples. Islam é simples, é direto. Hoje, infelizmente, nós temos essa toda complexidade. É por isso que nós não vamos à frente. Os sahabas eram diretos. Eles próprios que apresentavam as filhas. Hoje a pessoa acha isso, que isso é, vão achar o quê? Que eu próprio apresentar a minha filha? Temos que ser simples, prezados irmãos. Então esse homem perguntou a Hassan: quem que você acha que eu devo dar a minha filha? Então ele diz, dá um homem que tem duas qualidades. Entrega a filha a um homem que tem duas qualidades. Número um, zawijha mimman yattaqillaha azza wa jal. Entrega ela a alguém que tema Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in ahabbaha, que tenha uma qualidade, que tema Allah. Fa'in ahabbaha akramaha. Porque este homem que tema Allah, se ela amar a sua filha, então sempre vai lhe tratar bem. وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا. E se ele não gostar dela, لَمْ يَظْلِمْهَا, ele nunca vai oprimir, porque ele teme Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, infelizmente, são poucas pessoas que olham para o din, que olham para o din. Entre essas quatro qualidades, riqueza, família, beleza e din, são poucos que olham para o din. São poucos que olham para o din. Enquanto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, no fim, fad far bidati din. Sucesso será quando você ter aquela mulher que tem din. E também pode ser vice-versa, entregar a sua filha a alguém que tenha din. Então são essas quatro coisas que a pessoa deve ver antes de realizar o seu casamento. Allahu Akbar. Prezados irmãos, essas são as virtudes do casamento. São muitas outras coisas que a gente podia aqui mencionar, só que isso depois vai tornar-se uma conversa muito longa. Temos de como é que você pode fazer khitab. Quando você fez pedido, você viu essas qualidades, gostou da moça, então o Sharia te recomenda, bai. Houve um sahaba que disse, ya Rasulallah, eu fiz pedido a uma família. O profeta disse, bai, você viu? Disse que ainda não. Disse, vai e veja. Então é sunat, no mínimo, a pessoa só ver o rosto. Hoje, infelizmente, hoje faz tudo. Hoje faz tudo. Então, presidente, eu pergunto, depois de casar, se você já fez tudo antes, qual é o benefício do casamento? No Islã há namoro, mas namoro é depois de casar. Hoje são aqueles namoros durante 8 anos, 5 anos, ainda estão a namorar. Subhanallah. Então, isso não é permitido no Shariat. Isso não é permitido no Shariat. Então você vai, e se gostou da moça, então tem que ser uma coisa simples, prezados irmãos. Marque logo o casamento e seja uma coisa mais simples possível. Infelizmente, é depois de um ano o casamento, ora é aquilo, ora... Temos que ser direto, simples ao assunto. E o casamento, prezados irmãos, quando chega a hora do walima, eu estou aqui a encurtar, estou a tirar muitos pontos. Temos o walima, prezados irmãos, a pessoa tem que ter muito cuidado. Hoje, infelizmente, o Shariat, como eu disse, prezados irmãos, eu havia dito e sempre digo isto, que hoje nós muçulmanos somos, no dia do Nikah, somos muçulmanos. Nós somos muçulmanos, somos hindus e somos cristãos. Somos muçulmanos na mesquita. Mashallah, Nikah, veio o Zujubo e tudo, veio fazer só ver Nikah. Quando saímos, estamos a tirar aquelas coisas, os arrojo, estamos a tirar não sei, flores, é hindus que fazem aquilo. E a terceira coisa, à noite, olham para os nossos casamentos. Às vezes é copo d'água, às vezes alguns não ouvem lá música, comida de pé, há aquele sistema de buffet, há... Não há divisão. Prezados irmãos, então nós estamos a seguir três religiões. Somos muçulmanos na mesquita, somos cristãos quando estamos no hall e somos hindus quando estamos a tirar aquelas coisas. Então temos de tentar ser simples. Fazer uma lima simples, prezados irmãos. Infelizmente, hoje em dia, no lima, são duas coisas que nós notamos. Nós falamos disso, não é que estamos a criticar a ninguém. Eu sempre digo e sempre teremos que falar, prezados irmãos. É aquilo que vem no hadith. Senão, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vai pegar nós no dia de Qiyama. Que vocês estudaram, sabiam, porque não informaram as pessoas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Sharru at-ta'ami al-walima, sharru at-ta'ami al-walima, yud'a ilayhi al-aghniya wa yuraddu alayhi al-fuqara." A pior comida é a comida do walima. A pior comida é a comida do walima. Por quê? Yud'a ilayhi al-aghniya. Os ricos são convidados para o walima, wa yuraddu alayhi al-fuqara. E os pobres ninguém os convida. Então, meu irmão, meu pai, em casa, sempre que realizar o casamento do seu filho, lembre este hadith. E lembre o segundo hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "A'zamu an-nikahi barakatan, aysaruhu ma'una." O casamento com mais barakat é aquele que teve menos gastos desnecessários. O casamento com mais barakat é aquele que teve menos gastos desnecessários. Hoje, infelizmente, se fosse a palavra do presidente dos Estados Unidos, se fosse a palavra do Ocidente, se fosse a palavra da Europa, se fosse qualquer palavra, a pessoa podia acreditar. Poxa, que eles falaram, tem muita verdade. Mas, prezados irmãos, hoje nós não temos yaqin. A gente não acredita nas palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vamos seguir essas palavras. Inshallah, vocês verão barakat nos vossos casamentos. Depois, prezados irmãos, do walima é a vez do nikah. O nikah teve lugar e agora é o casal. Inshallah, numa outra oportunidade a gente vai falar com mais detalhes sobre o walima, todos os outros aspectos. Outro aspecto que eu queria aqui focar, prezados irmãos, como eu disse no princípio, é um bayan, é um ponto, aliás, muito vasto. A vida do casal. A vida do casal. Irmãos e irmãs, temos que saber que o nikah não é só uma união entre homem e mulher para a satisfação das suas paixões. Não. O nikah é o início de um ato de ibada partilhado por duas pessoas. É um contrato social com muitos deveres e responsabilidades. O sucesso ou o insucesso do mesmo está na mão do casal. Se eles optarem pelos ensinamentos do Corão e Hadith, terão harmonia, paz, amor e respeito na sua casa. Hoje, infelizmente, o grande problema é que todos reivindicam o seu direito. Marido quer seu direito. Mulher quer seu direito. Allahu Akbar. Eu aqui, prezados irmãos, vou mencionar alguns pontos que nós vivemos na nossa sociedade. Vocês vão notar alguns homens que, quando estão lá fora com os amigos, estão a rir. Numa boa, conversa para aqui e para colar. Mas assim que entra em casa, leão entrou. Assim que entra em casa, leão entrou. Esta não é uma qualidade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entrava em casa com um sorriso. Entrava em casa com um sorriso. Fazia miswak antes de entrar em casa. Hoje o homem, quando ele está a vir de serviço, ele já tem tudo na mente. Eu tenho que chegar em casa. Antes de eu tocar a campainha, minha mulher já sabe o som do meu carro. Assim que ela ouvir o barulho do meu carro, tem que estar na pronta, sentinela. Espera. Ai de eu tocar a campainha duas vezes. Eu a entrar, quero comida pronta. É aquela que eu quero comer. Casa deve estar arrumada. Subhanallah. E você chega, não encontra isto? É discussão após discussão. Ô meu irmão, não é assim. Você, quando chegar em casa, se você tocou a campainha e ela ainda não veio, por que não pensar assim que ela está a fazer salat? Ou que ela está na casa de banho? Se a comida atrasou alguns minutos, o que custa pensar que ela teve que sair fazer umas compras, por isso atrasou? Arranja uma desculpa. Então são as sunas que estão a faltar. Entrar em casa com um sorriso. O fazer miswak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempre que entrava em casa, fazia miswak. Hoje o homem só quer que a mulher esteja toda prontinha para ele. Ela tem que estar preparada à minha espera. Você esteja como? Quer lá saber? Também está errado. Você tem que preparar. É sunnat. Alguns, quando chegam em casa, outros têm esse carácter, entram zangados. Outros, quando chegam em casa, vêm com um tasbih grande. Hoje, não quero. Não quero falar com ninguém. Hoje eu sou curante lá, não quero mais. Não é fala. Toda noite no musalla. Não é assim, meu irmão. Também a mulher tem o seu direito. A mulher tem o seu direito. Por isso, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falando nos ahadith, vamos começar a ver os direitos da mulher, que a gente tem que tratar bem as nossas esposas. Devemos tratar bem as nossas esposas. E um dos tópicos que eu queria aqui focar principalmente é este: tratar bem as nossas esposas. Não só objetivos e as virtudes do casamento no Islã, as qualidades de um bom marido. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. E tratai bem as vossas esposas. Um irmão é o seu pai pedir: olha lá, trata bem da minha nora. Um é o pai, o teu sogro, dizer: trata bem da minha filha. Ei, vai, pode dunicar, você quando está a abraçar, vai, olha, pá, trata bem da minha filha. Ou trata bem da minha prima, aí de ti. Cada um está a pedir a você tratar bem da sua esposa. Aqui não é o seu pai, seu tio. Aqui Allah está a interceder a favor das mulheres. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Tratai bem as vossas esposas. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: ittaqullaha fin nisa. Ittaqullaha fin nisa. Temei Allah subhanahu wa ta'ala a respeito das vossas esposas. A respeito das vossas esposas. Fa'innahunna indakum la yamlikna li anfusihinna shay'an. Porque elas não têm nenhum controle sobre elas mesmas. وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Vocês levaram a elas com a promessa de Allah. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. E Allah Ta'ala tornou as partes privadas dela lícitas para si, com o decreto dele, com o decreto de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Por isso, tema Allah Subhanahu wa Ta'ala no que diz respeito às vossas esposas. Muitos homens hoje, infelizmente, escutam aquele ayat em que Allah Ta'ala diz: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala fez o homem qawwamun. O homem é mais forte e mais potente do que as mulheres. Então significa que tem que tratar ela como uma escrava? Ela não é sua escrava. Simplesmente, meu irmão, quando você casa, você é o amir, você é o líder agora. Você e ela devem levar uma vida sã. Você deve saber dirigir. O homem tem que aprender a ser tolerante. Irmão, você tem que aprender a ser tolerante. Hoje, infelizmente, nós todos não somos tolerantes. Pequena coisa, temos que tirar isso do nosso vocabulário. Onde, porquê, porquê foste para lá, como é que fizeste isto? Tirar, ser tolerante. Vocês querem ver a tolerância? A tolerância? Vamos ver a tolerância apresentada dos irmãos na vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Como ele era tolerante para com as suas esposas. Aisha radiallahu ta'ala anha, ela conta um incidente que certa vez nós estávamos numa viagem. E durante a viagem, eu perdi o meu cordão. In aqadat iqdun li. Esse riwayat, esse hadith está no Bukhari. Perdi o meu cordão. E vocês sabem, as mulheres são particulares a respeito dessas coisas. Pulseiras, cordão. Elas são muito particulares a respeito dessas coisinhas. Subhanallah, Aisha também era uma menina. Ela era uma moça, tinha essa atitude. Agora, só estou a mencionar essa passagem para nós vermos o comportamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então Rasulullah Aisha diz que faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. E eu comecei a procura daquele cordão. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também começou a procura do meu cordão. Devido àquilo, toda aquela caravana teve que parar. Por quê? Porque Aisha perdeu o seu colar. Allahu Akbar. Imaginemos, você está atrasado e vais perder o voo. Ou esquece, voo até muito. Está lá embaixo a buzinar para a esposa. E ela atrasa 5 minutos. Estava cada um cordão. Eu vou ficar aqui quanto tempo? A gente começa já a berrar na mulher. Não. Rasulullah não. Rasulullah, ele próprio foi à procura do cordão. Allah, que carácter. Olha para o comportamento do marido para com a sua esposa. Que carácter. Não encontraram. E devido ao qual toda a caravana ficou à espera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam põe a sua cabeça no colo de Aisha radiallahu ta'ala anha. O tempo foi passando, chegou a hora do Salatul Asr. Os sahabas preocupados, não havia água, vão ter com Abu Bakr. Abu Bakr, olha lá, por causa da sua filha estamos aqui parados. É hora do Salat, não há água, como é que vai ser? Então Abu Bakr foi ter com Aisha. Sabe o pai, mas Aisha, você só por causa do cordão. Qala masha an yaqul. Você deixou toda a caravana aqui parada por causa de um cordão, não podias pensar de outra maneira. Aisha disse que por causa da cabeça de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a cabeça dele estava no meu colo e eu não pude mexer. Meu pai estava a picar com o seu dedo e a ralhar comigo, mas eu não pude mexer porque a cabeça do meu Nabi estava no meu colo. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando acordou, então os sahabas sem água. Allah subhanahu wa ta'ala revela os ayats do tayammum. Allah ta'ala revela os versículos que é permitido usar areia quando não há água. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat. Allah ta'ala diz depois mais à frente, wa in kuntum junuba wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghait aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Subhanallah. Por causa da Aisha radiallahu ta'ala anha, Allah subhanahu wa ta'ala revelou os ayat do Quran. E a partir daquele dia, o tayammum foi permitido. Então isso mostrou para vocês a tolerância de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu ta'ala anha, ela dizia que de vez em quando eu punha os meus braços nos ombros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e eu ficava a assistir uma brincadeira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficava, ele, claro, ele não queria assistir, mas porque Aisha pôs os seus ombros e começou a assistir, ele era paciente, ele era tolerante. Porque ele sabia que a mulher, como ele diz no hadith, a mulher foi criada desta clavícula aqui, desta clavícula. Se você vai tentar endireitar, você vai partir. E isto é o talaq. Então a gente sabe, a mulher tem esses hábitos. Então o homem tem que tentar ser maduro, tem que atingir essa maturidade e ser tolerante. Allahu Akbar. Esse era o comportamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ser tolerante. Ser tolerante para com a esposa. Muitas das vezes, a mulher, às vezes, sem querer, sem intenção, ela fala algo que ofende o marido. Alguns de nós, infelizmente, têm mulheres com uma língua comprida. Qual é que deve ser a nossa reação? Como é que você deve reagir? Subhanallah. Há homens que não... Eu basta chegar em casa, vou a ser bombardeado. Há mulheres, infelizmente, o marido, ao chegar na porta, pensa, hoje que será? Qual é a bomba hoje? Ontem, porque atrasei, não comprei pão. Hoje, qual é que ela vai bombardear? Por isso, minha irmã, você não pode ser assim também. o marido ao chegar em casa, Allah Ta'ala, quando menciona uma qualidade e objetivo dos casamentos, Allah Ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Que dentro dos sinais de Allah Subhanahu wa Ta'ala é de Ele ter criado para vós esposas. Com qual objetivo? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para adquirir paz junto delas. Agora, ó minha irmã, se ele voltou de serviço coitado, com problemas, cansado, ao chegar em casa, pumba, uma bomba logo nele? Também não é assim. O objetivo do casamento é dele ter onde consolar. Quando ele chegar em casa, por mais que eu sei que você tenha problemas, tenta consolar o marido, tenta sorrir com ele. Esse tem que ser o seu papel. Agora, a mulher está a dizer que há mulheres que têm essa língua comprida. Vamos olhar, pesados irmãos, para o hadith. Vocês conhecem Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, foi um grande sahaba. Era aquele sahaba, prezados irmãos, que vem no hadith, quando ele andava de uma rua e o shaitan fugia. Era aquele sahaba que todo mundo tinha medo de Umar, porque ele era reto. Umar falava a verdade. Umar era aquele sahaba, prezados irmãos, que certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava com as suas esposas. Elas estavam a rir, Abu Bakr veio, elas continuaram a rir, Uthman veio, radiallahu, começaram, continuaram a rir, mas quando souberam que Umar está a vir, todos esconderam no quarto, porque Umar tinha aquele ro'ab, Umar tinha aquela personalidade em si. Este era Umar, radiallahu ta'ala anhu. Prezados irmãos, olham para a coragem de Umar na batalha de Badr, quando aqueles kufars estiveram presos e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capturou alguns kufars, então começou a fazer mashwara, opinião dos seus companheiros. Abu Bakr radiallahu anhu diz que não, vamos aceitar fidyah, vamos aceitar fidyah, eles vão dar algo em troca e assim a gente vai os libertar. Quando perguntaram a Umar, Umar disse: o que é se libertar a eles? O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: vamos matar, e vamos matá-los de tal maneira, vamos levar entre nós os muçulmanos, nossos muçulmanos, se aqui existir um filho e o kafir é o pai, vamos dizer o filho para matar o próprio pai, vamos matá-los todos de uma vez. Então esse era Umar, ele tinha aquela bravura. Mas agora precisamos, olha Umar quando chega no aspecto de mulher, quando chega no aspecto de ser um bom esposo. Então Umar radiallahu ta'ala anhu, certa vez um sahaba, ele teve problemas com sua esposa e já não conseguia. Ele tinha uma esposa com um certo temperamento que falava muito. Então ele disse: eu vou ter com o Amirul Mu'minin, com o nosso líder, explicá-lo sobre a minha mulher. Eu não consigo com o temperamento desta mulher, assim não dá. Essa mulher só fala. Ele então ia à casa do Amirul Mu'minin. Assim que ele chega à casa de Umar, ele escuta por fora que a esposa de Umar também estava a bombardear. Então o sahaba: poxa, eu vim aqui com um problema, mas acho que Amirul Mu'minin, o nosso líder, está no mesmo problema. Então ele pensou: se eu bater a porta e expor o meu problema, então ele vai pensar que eu estou a mandar uma indireta. Então aquele sahaba foi-se embora, mas o Umar radiallahu anhu apercebeu que ele queria que havia alguém lá fora. Abriu a porta e mandou-o chamar. Disse: entra em casa, irmão, o que é que se passa? Ele disse: não, amigo menino, eu tenho um problema, mas acho que também estás a enfrentar o mesmo problema. Umar disse: qual é o problema? Ele disse: eu tenho uma esposa que tem uma língua muito comprida, ela fala muito. Então Umar radiallahu anhu respondeu: irmãos, maridos, vamos escutar com atenção essas qualidades que foram de Umar ibn al-Khattab e que sejam exemplos para todos nós. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu disse: inni atajawaz anha li huquqin laha alayya. O meu irmão, eu muitas das vezes ignoro aquilo que minha mulher fala, diz. Por quê? Por causa de certos direitos que ela tem sobre mim. Por causa de certos direitos que ela tem sobre mim. Ele disse: hiya sitrun bayni wa bayna an-nar, fayaskunu qalbi 'an al-haram. Esta mesma mulher que por causa dela eu não pratico haram. Ela é uma barreira entre eu e o zina e o adultério. É por causa desta mulher que eu adquiro paz e tranquilidade, porque eu sou tão vulnerável que qualquer mulher que passasse à minha frente eu podia levantar os meus olhares e não sei o que podia fazer com ela. Por causa desta mulher, minha esposa, ela me protege, e Allah Ta'ala protege-me também de cair nesses pecados. Annaha khabazatun li, ela é que cozinha para mim. Tu'irun li waladi, ela é a mãe e ela é quem cuida dos meus filhos. Tabakhatun li, ela é que faz o meu pão, ela é que lava a minha roupa. Então eu vendo todos esses deveres, esses direitos que ela tem sobre mim, a mínima coisa que eu posso fazer é ignorar. e eu desconto aquilo que ela faz, aquele homem com lágrimas nos olhos, ele volta para casa dizendo que se esta é a atitude de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qual deveria ser a minha atitude? Então tem que haver tolerância. A pessoa tem que saber controlar a zanga. O marido tem que saber controlar a zanga. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no Hajjatul Wada, o último e o primeiro Hajj que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez, ele disse isso também: Istausu bin nisai khairan. Muito cuidado com as vossas esposas. Muito cuidado com as vossas esposas. Tratar bem delas. Então, prezados irmãos, são essas qualidades que nós devemos tentar trazer dentro da nossa vida: ser tolerante, ser paciente, hein? E outra qualidade muito importante que tem que existir amor entre o casal. Tem que existir amor. Hoje, infelizmente, a pessoa acha amor o que é? Com girlfriend, com a namorada. Com a namorada, sim. Você pode ir para onde? Com a namorada, você pode ir para tomar um sorvete, pode ir passear com a namorada. Mulher, não, é para ficar em casa. Aí está, tem que existir esse amor. Olha para o amor que existe entre Aisha radiallahu ta'ala e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, vem no hadith que eles tomavam banho do mesmo recipiente e os dois lutavam. Quem tira água primeiro? Marido e mulher. Olham para este amor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando comia e chupava um certo osso, Aisha radiallahu ta'ala ia pôr a sua boca naquele mesmo osso e também chupava daquele osso. Este amor que existia entre o casal. Então deve existir esse amor verdadeiro. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Coran: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E Ele criou entre vós este amor. Então é o amor verdadeiro. Hoje, infelizmente, amor é só com namorada. Hã? Antes do casamento é tudo muito bom. Horas e horas no telefone, mensagem para aqui, mensagem para acolá. Subhanallah. Como quem diz, bem, a mulher elogia o marido só em duas ocasiões. A mulher só elogia o marido em duas ocasiões. Número um, na hora do pedido. Quando você vai fazer, e mashallah, aquele é um grande homem. Poxa, sim senhora. Então, a mulher elogia o marido quando é a altura do pedido. E vocês sabem, no segundo lugar. E quando é que ela elogia o marido? Depois da morte. Depois da morte, fala: meu marido foi um grande homem. Depois disso, ela nunca mais elogia o marido. Então, irmãos e irmãs, o amor tem que existir sempre entre o casal. Mas vai existir quando houver sunnat, quando houver din na nossa vida, quando houver din lá em casa, quando ler-se o Coran, quando o marido e mulher começarem a ler o Coran, pensarem no qabr, pensarem no akhirat, convidar um ou outro para Allah subhanahu wa ta'ala. Só quando existir essas coisas que vai haver amor entre o casal. Vocês sabem aquele hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Rahim Allahu rajulan. Hoje o casal tem problemas no lar, vai pedir ta'wizi, vai pedir não sei o quê, vai pedir dua daquele bai, daquele molana, daquele sheikh. Esqueça o dua de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez o dua para aquele casal: Rahim Allahu, que Allah ta'ala dê prosperidade, que Allah ta'ala dê barakat, que Allah ta'ala dê tudo de bom aquele homem. Aí qadal min al-layl, ele acorda à noite, tawadda, faz wudu. Depois, thumma ayqadha ahla zawjahu. Depois ele acorda sua esposa. Fain abad. Se ela negar, sabba ala wajhi al-ma. Ela tira alguns pingos de água no rosto da esposa. Subhanallah. O profeta fez dua para este homem. Wa rahim Allahu imra'atan. E que ela tenha pena, barakat, prosperidade daquela mulher. Ayqadat, que ela acorda à noite. Tawadda'at, fez wudu. Depois, acorda o marido. Fain aba, e se ele nega, sabbat ala wajhi alma, ela tira água no rosto do marido. Allahu Akbar. Este é o amor que deve existir. Hoje, infelizmente, marido e mulher dormiram a assistir aquele filme, dormiram a assistir aquela novela. Como é que o amor é de vir? Então tem que existir amor entre o casal. Tem que existir amor entre o casal. Eu falei muito aqui também, os meus irmãos devem estar a pensar: Molana só falou o que a gente, como a gente deve tratar a mulher. E da mesma maneira, minha irmã, não esqueça também que o seu marido tem alguns direitos. Você tem que ser uma mulher exemplar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: a mulher tem que ter algumas qualidades. Número um, você tem que ter aquela mulher quando idha amaraha ata'ahu. Quando você ordena algo ela fazer, ela obedece. Número um. Uma mulher virtuosa tem essas qualidades. Se o marido ordenou algo a fazer, ela faz. Número dois. Idha ra'aha. Quando o marido olha para ela, sarrahu. Então ele fica contente. E este ponto que eu queria aqui realçar, minhas irmãs. Hoje, infelizmente, você vai ver a mulher, quando é para ir para casamento, fica uma hora no espelho, não sai. Até para falecimento, quando é para janaza, funeral, também fica não sei quanto tempo. Mas vai para onde? Não, vou para falecimento. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: bem, minha irmã, esse é um conselho que eu deixo para você. Tenha muito cuidado. O teu marido não pode olhar para si e você estar de tal maneira, olha, seja teu corpo, tua roupa, e ele começar a estranhar. Isto praticamente vai começar a trazer problemas no seu lar. Então a mulher, quando vai para o casamento, embeleza de tal maneira, e quando o marido chega, ela não está aí. Quando o marido chega do serviço, ela não está aí. Até às vezes, se chegou cedo, ela pergunta: ei, hoje o que aconteceu, hein? Chegai cedo. Nesta aí, não encontrou com aquela roupa, de lavar roupa, de cozinhar, não sei do que, toda aí, nesta aí para o marido. Agora, minha irmã, eu vou ser um pouco direto e aberto convosco. Imaginemos se ele veio para casa, ele veio por causa de uma necessidade natural. Ele na rua, a gente sabe, o mundo de nudismo que a gente vive. Ele olhou para uma moça e sentiu uma certa atração. Ele diz que lá deu uma mulher, eu vou para casa para preencher essa necessidade. Ele vai para casa, você nem está aí para ele, está toda, nem preparou nem nada. E esse teu mesmo marido, se amanhã tiver uma amante, culpa de quem? Culpa de quem, minha irmã? Não é sua culpa? É por isso mesmo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ele disse isso. Você tem que sempre preparar para o marido. Infelizmente, a mulher prepara lá fora, para o outro homem, para apreciar. Mas para o marido, ninguém tem tempo. Não, minha irmã, embeleza e prepare-se para o seu marido. Eu chego até a dizer, aquela mulher que se embeleza e prepara-se para receber o marido, é melhor do que ela passar na noite no ibadat, a fazer nafl e ler o Quran. É melhor para ela. Então a mulher tem que ter essas qualidades. E a terceira qualidade, se o marido não estiver presente, então ela toma conta. Ela protege os bens do marido e ela protege a castidade. Ela protege a sua castidade. Ser fiel. Wallah, infelizmente hoje a gente ouve cada caso, ora é o marido que está a trair, ora é a mulher que está a trair. Fidelidade. Não há fidelidade no casal. Vocês sabem, minhas irmãs, a história. A história de quem? Sara alaihi salam, a esposa de Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naquela passagem, quando Ibrahim alaihi salatu wassalam viajava com a sua esposa, e eles estavam a passar por um sítio em que o rei tinha aquele hábito de, se era um casal, ele capturava o marido e apoderava da esposa. Vocês já ouviram a passagem? Então Ibrahim alaihi salam, quando chegou lá, ressentiu aquilo. Então ele disse para Sara: Sara, tenha cuidado. Se o rei perguntar quem somos, diremos que somos irmãos. E você é minha irmã no Islam. Subhanallah. Quando chegaram perante o rei quis levantar a sua mão contra Sara. Sara alaihi salam fez dois rakats. Fez dua. E fez wudu, fez dois rakats, depois fez o dua. E ela disse: Allahumma, in kuntu amantu bik wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji, fala tusallit alaihi hadha al kafir. Oh Allah, se eu trouxe fé em si, no seu mensageiro, e Allah, pela fidelidade que eu mostrei ao meu marido, não deixe que esse kafir toque em mim. Allah. Olha a fidelidade, que por causa daquela fidelidade, aquele rei, quando ele quis levantar a sua mão contra Sara, ficou paralítico. Por isso tem que existir fidelidade, tem que existir confiança entre o casal. Hoje, infelizmente, meu irmão, eu aqui estou a focar, prezados irmãos, os problemas que a gente vive na sociedade. Não estou a falar nem da mulher, nem do marido, estou a falar da vida casal em si. Hoje em dia, infelizmente, o marido, infelizmente, o que acontece? Porque a gente não baixa os nossos olhares. Nós estamos a baixar os nossos olhares, é por isso mesmo. Meu irmão, se você não baixar o seu olhar, você olhar para toda moça e mulher que passar à sua frente, eu, Allah, eu digo isso para si, você pode ter a mulher mais bonita do mundo, você nunca se sentirá satisfeito. Porque toda mulher você quer olhar. Eu dou um exemplo, vai, hoje o homem, quando está no carro, ele tem vergonha de virar a cara, assim, olhar para a moça que passou aí. Mas aquele bai daquela idade está a olhar para aquela moça. Ele começa a olhar do espelho. Olha bem. Irmãos, isto é uma brincadeira que a gente acha que estamos a fazer, mas quando você for para casa, lá vai tirar o amor. Você não vai olhar para a sua esposa, não vai sentir nada por ela. Por isso, por um lado, a mulher deve se embelezar, preparar para receber o marido. Por outro lado, o marido deve controlar os seus olhares, baixar o olhar, olhar para coisas lícitas. Desta maneira, inshallah, haverá mais paz, haverá harmonia entre o casal. Há tanta coisa por falar, prezados irmãos e irmãs, mas acima de tudo, se houver din, então inshallah haverá barakat, haverá harmonia, haverá paz no nosso lar. Que sejamos tolerantes, que um compreenda o outro. Há outros grandes problemas no casamento. Temos nora e sogra. Nora e sogra, apesar de irmãos, nós os homens, é um papel muito difícil. A pessoa tem que tentar utilizar a maturidade. É uma coisa muito sensível, dar o direito da mãe e também não desleixar dos direitos da esposa. É muito simples, você diz assim para a sua esposa: olha, minha esposa, meu Jannat está debaixo dos pés da minha mãe. Você deixa a minha mãe ficar contente. Minha esposa, meu Jannat está debaixo dos pés da minha mãe. Teu Jannat está comigo. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Aquela mulher que partir do mundo enquanto que o seu marido está contente, então ela vai diretamente para o Jannat. Então a mulher está com o marido, o Jannat do marido está com a mãe dele. Então você diz para a sua esposa: trata bem a minha mãe, faça com que ela fique contente. Minha mãe estiver contente, meu Jannat estará garantido. Eu estiver contente, teu Jannat estará garantido. Então tem que existir essa ligação entre marido e mulher. E entre nora e sogra, a pessoa tem que ter muita paciência, muito cuidado, saber dar o direito de ambas. Bem, normalmente é tantas coisas, isso a gente pode escrever um livro sobre nora e sogra, é um livro. Subhanallah, a mulher às vezes chega, minhas irmãs, elas chegam a conclusões que você nunca imaginou. Você foi para a casa da tua mãe, então se a tua mãe pergunta como é que estão os filhos, estão a comer? A tua mulher logo vai dizer: viste? Tua mãe está a pensar que eu não dou de comer às crianças. Elas chegam a conclusões antes de você chegar. Então, irmãos e irmãs, isso já veio desde o tempo antigo. Existia isto. E a mulher tem esses hábitos. Como eu disse, a mulher foi criada dessa clavícula. Se a gente vai tentar endireitar, vai se partir, vai se quebrar aquele talado. Por isso, aprenda a viver assim com a mulher. Tente ter paciência. E acima de tudo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: ana khairukum khairukum li ahli. O melhor dentre vós é aquele que é melhor para a sua esposa. Wa ana khairukum li ahli. Eu sou o melhor para com a minha família. Este hadith, se a gente for a narrar aqui para os irmãos, o profeta diz que ele é o melhor para com a sua família. Se a gente for a ver a vida de Rasulullah, ele será considerado, na'udhu billah, que mentiu. Porque Rasulullah hoje, um bom marido quem? É aquele que deu carro, casa a mulher, dá tudo, cada casamento, nova roupa. Esse é um bom marido. Haruhi, é um bom marido, velho. Enquanto Rasulullah se havendo for ver isto, ele não deu nada disso às suas esposas. Então, perante o mundo de hoje, seria o maior opressor. Mas o que é que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu à sua esposa e à sua família? Deu din. Ele deu din a elas e trouxe o akhirat à sua frente. Chamou elas para o Islam. Então, este, na verdade, é ser um bom marido. Por isso, vamos rogar e pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala incuta essas palavras dentro de nós, que haja amor entre o casal, que cada um saiba respeitar os direitos dos outros, que haja amor entre a família, que a mulher ponha-se no seu lugar, que o marido ponha-se no seu lugar. Hoje, infelizmente, quando muitas mães estão a despedir, que é o tempo do Ruhsati, quando estão a despedir da filha, então, qual é o conselho que a mãe deixa para a filha? E eu vou ultimar já, meus irmãos, qual é o conselho que a mãe e os pais devem deixar para a filha quando é hora da despedida? Muitas mães vão dizer: minha filha, vais para aquela família, cuidado. Não dá muita confiança às tuas cunhadas, hein? Não vale a pena, você tem que saber bem. Allahu Akbar. Que conselho são esses, minhas mães? Qual é o conselho? Subhanallah, os pais devem dizer à minha filha: sempre que você esteve na minha casa, você foi uma rainha. Você teve de tudo. Nós tentamos sempre manter-te feliz. Minha filha, você hoje vai partir. Vai para a casa do teu marido. Você será lá a rainha. Será a mãe dos filhos dele. Minha filha, altos e baixos virão no casamento. Altos e baixos virão na tua vida. Sempre que tiveres algum problema, minha filha, não pega o celular e ligar para a mamã. Ligar para o papá. Pega um musalla assim, põe no chão, faça dois rakats e comunica diretamente com o seu Allah. Se esse conselho, se a gente deixar para as nossas filhas, inshallah, não teremos problemas hoje, meus irmãos. Não teremos problemas nos nossos lares. Por isso são esses conselhos que a mãe deve deixar para a sua filha. Por isso, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala faça todos os casais que haja muito amor, que Allah subhanahu wa ta'ala que crie amor nos nossos lares, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja do talaq, do divórcio, e para aqueles que ainda não se casaram, que Allah subhanahu wa ta'ala deles, principalmente, como eu disse no princípio, mulheres piedosas, mulheres virtuosas. Porque olha, meu irmão, se você tiver uma mulher virtuosa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é a melhor comodidade do mundo. Todas as coisas do mundo, todas as comodidades são falsas. E entre elas a melhor é uma mulher virtuosa. Que Allah dê tawfiq, inshallah. Oh Allah, todos aqueles nossos jovens que por uma outra razão ainda não conseguiram se casar, dê-lhes bons pares. As nossas irmãs estão em casa e Allah dê um bom marido a elas, com din, que tenham o akhirat como seu objetivo. E oh Allah, protejam do talaq. E Allah dê barca nas nossas casas. E Allah dê-nos filhos piedosos. E Allah, para aqueles que não têm filhos, dê filhos piedosos que possam levar a bandeira do Islam para os quatro cantos do mundo. Amin, amin, Rabbil Alameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alameen.